Nesta segunda, reunião dos empresários. Para você que está com sua vida cheia de dívidas, seus negócios não vão bem. Você está devendo para banco, idiota. O seu crédito na praça está cortado. Você está sem dinheiro para pagar o aluguel. Pare de sofrer. Reunião dos empresários. Venha receber a unção da sociedade e quebrar essa maldição que envolve sua vida financeira. Venha participar da maior reunião de empresários cristãos. Seja dono do seu próprio negócio. Venha ser patrão e nunca cristão. Reunião dos empresários. Rua Oswaldo Cruz, 58, Campos da Fabril.